Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast. Curtir a animação, né? Pra você ver, a gente aqui está animado hoje. São quase meia-noite, eu não posso gritar, com certeza o vizinho vai vir tacando sapatos aqui ou coisa do tipo. Enfim, estamos começando mais um Caramba Cast, galera. Isso mesmo, Caramba Cast de hoje sobre séries de comédia, isso mesmo, ou não, depende do seu ponto de vista. Na nossa bancada de hoje aqui estamos com a galerinha da pesada, isso mesmo, entendeu? Trocadilho, enfim. Por favor, Douglas, se apresente para os carambeiros. Saudações, galera, atleticanos, domingo a gente conversa. Nossa. E Rafa... E aí, galera, aí, animadão aí pra um cast de comédia aí, séries de comédia. Tem muita coisa pra falar, acho que vocês vão gostar bastante desse cast, então é nóis. E é isso daí, então bora... Calma aí. Ah, temos uma outra pessoa aqui também, mas por favor, Tote, se apresente pra galera do caramba. Cara, nossa, meu peito até se encheu de emoção agora, sério mesmo. Tô muito feliz por estar aqui de volta, nem deu pra comemorar meu aniversário. E eu não vou ficar falando demais aqui, senão o Jaider acelera minha voz. Eu fico puto. É tipo isso, velho. O Tuti fica raparigando por aí e esquece de gravar o Caramba Cast. Tipo isso, irá aparecer. Cara, música de glória pelo reaparecimento do Tuti, tão pedido pela galera, né? A gente abre os comentários aqui, só tem. Cadê o Tuti? Não aguento mais ver seu Tuti. Achamos que o cara, tá aí. Cadê o menino da Vossex que parece um adulto quando fala? Financei o resgate em 36 prestações, mas valeu a pena. Você sabe o filme Tropa de Elite 2? Resgate do Tuti. Já foi. Meu resgate na fila de comprar ingresso, porra. Lá tá cheio pra cacete. Isso aí, aqui também, cara. Isso aí, falando em mensagens, pedindo a volta do Tuti, vamos para as nossas queridas mensagens de hoje. É, galerinha, um comentário aqui do Krog, isso mesmo, ele falou, olá, Caramba Cash, eu sou do blog Krog, isso mesmo, tá o banner. Olá, Caramba Cash, terceira pessoa. Isso, tá o bannerzinho aqui do lado, aqui, que eu coloquei agora também, beleza, do Krog. Ele falou, gostei do podcast sobre jogos que viraram filmes. Existem muitos filmes bons baseados em jogos, e claro, muitos ruins, mas também é bom citar... Dois que não eram jogos e sim desenhos, o Transformers e o Iron Man, que tiveram um trabalho cenográfico fantástico. Não era muito fã das produções da Disney em filmes antigamente, mas conseguiram fazer que Piratas of the Caribbean se tornasse uma de suas melhores produções e fazendo assim ganhar espaço em um game para o PlayStation. Alguém no final do podcast deu uma ideia de ser produzido o filme do Pac-Man. Bem, para ser mais ou menos como ficaria esta aqui, está aqui um vídeo independente mostrando como seria o filme. Veja aqui. Jaider, só uma coisinha aqui. Primeira coisa que eu queria dizer pra quem está ouvindo o Caramba Cast. Meu nome é Douglas, velho. Por que tudo que eu falo, alguém falou. Ninguém lembra que sou eu, cara. Eu fico triste com isso. No final, tem cara, um comentário aqui que eles confundiram. Não, deixa pra gente falar daqui a pouco. Mas tá todo mundo assim, cara. Alguém falou, fulano falou. Eu fico tão triste porque... Certo. Eu sou o único que é assim. E o filme do Pac-Man que o cara mostrou, muito bom, cara. Muito bom. Vejam aí, o Jaider vai linkar. Realmente é fantástico, velho. Agora, não acontece só com você. Eu te garanto. Tanto que a galera tá comentando que pediram demais por mim nos comentários, mas eu li bem. Tinha um ou outro comentário que falava, porra, tô te vacilão, ou porra, tô te peidou na farofa. Não, teve algumas de garotas muito lindas que olhou o Orkut, mas aí eu deletei. É melhor você não ficar sabendo. Deixa pra gente. Removi. Fantástico, hein? Isso aí, tá linkado aí embaixo, aí galera, clique no linkzinho aí do videozinho do Pac-Man. Cara, sem sacanagem, os caras fizeram o filme do Pac-Man, velho. Eu peguei a pior ideia que eu tive, alguém já fez. Não existem mais ideias, pessoal. O que vocês estiverem fazendo, alguém já fez. Isso aí. E o blog dele aí tá aqui do lado, galera, que é o Krog, beleza? Seu blog de críticas, deu uma clicadinha aí, dá uma bisoiada lá no blog dele também. Bom, aí tem um comentário aqui do Rafael Pedroso Rodrigues, inclusive ele comentou muitas coisas, então vou dramatizar um pouco, que o Jaider apanhou um pouco com esse comentário, mas enfim, ficou muito feliz, tem um caramba para animar os domingos dele, um dia antes das aulas, normalmente as aulas começam na segunda mesmo, mas como é o último ano de escola, fazer o quê? Todos nós estudamos, mano. Sempre achei injusto todos os vilões terem que vencer. Tipo, tirando o fato... É, exatamente. Tirando o fato de que é por causa deles que alguns filmes têm mais que um filme. pois sempre acontece algo inusitado no final que algum vilão deixa algum comparsa para continuar a história. Isso chama-se comércio. Mas ele não vence, no caso, ele só não morre. Não perder não é vencer. Exatamente. Isso tipo é Jason. Foda, tipo Jason. Isso é foda porque você vai ter que esperar anos para ver a continuação, tirando Transformers, que foi rápido. Também se chama comércio. Mas tá pra ter ainda algum filme que o vilão ganha no final. Nem que eu tenha que ameaçar os caras de Hollywood. Cara poderoso. Fiquei com medo de ter lido esse e-mail agora. Tá, porra. Aí aqui embaixo ele falou que tinha esquecido de comentar que os melhores vilões são o Coringa do Batman, como a gente falou, o Aizen do Bleach, como o Rafa disse, e o Raito do Death Note, como que ele não sabe se foi o Rafa que falou. Isso aqui me deixa muito triste, porque o pouco que eu falo não me é atribuído crédito. Rafael, fala assim: oi, eu sou o Rafael. Oi, eu sou o Rafael. Oi, cara. No episódio passado, você me viu andar com o... Eu sou o Rafael. Vamos levantar a mão e fazer a Genkidama? Não, olha, cara, só, cara. Eu sou o Rafael e ele é o Douglas, fala. Não é possível que você... Ó, Douglas, macho, ó, voz de macho, sou eu. Não tem como errar, velho. Então, enfim, foi eu que falei, mas tudo bem, a gente deixa passar. Ele comentou também que no The Mentalist, todas as aberturas têm o nome Red. Na verdade, não é todas as aberturas têm o nome Red. Todos os capítulos têm um nome relacionado com a cor vermelha. Tem uns que não tem Red no nome, mas que tem alguma coisa. Por exemplo, tem a maçã, que é vermelha. Então, referência ao Red John, é verdade. Todos os episódios têm isso. Tem um comentário aqui do Halilson, não sei pronunciar seu nome corretamente, cara. Tô vivo novamente pra comentar, mas daqui a 5 dias, quem enjoar o Justin Bieber vai ter uma fichinha criminal agora. Ah, ele tá falando isso em relação por causa que o Justin Bieber, ele sofreu bullying na escola, e agora qualquer coisa que você fala é bullying, né, velho? Tu peida, o cara seja ofendido, bullying, você está processado. E aí o Justin Bieber... Pra piorar as coisas pro lado do moleque, ele tá fazendo parte de uma campanha anti-bullying. Ele vai estar no cartaz. Porra, nego me chamava de narigudo sem vergonha, me chamava de uma porrada de coisa, a única coisa que eu fazia era abrir o livro e pouco me fuder. Tomar no cu, Justin Bieber, só falo nego, isso. Nego me chamava de mini pão, velho. Era humilhante, cara. Eu tinha 1,50m. Isso é bullying, bem feito. Isso tá terroriza você. Então. Porra, é foda. Aí o bicho continuou. Tô pouco. Eu tenho 1,83m agora. Tô pouco me fudendo, esse menino virou vilão pra todo mundo que gosta de metal. É nóis, falou, abraço, galera, a todos, e continuem assim. Gostei do caps lock do bicho, botei fé. É, ele deu um caps lock e falou: tô pouco me fudendo. É nóis! E não virou vilão pra todo mundo que gosta de metal. Foi foda pra caralho. Isso. Ah, galerinha, tudo bem? Ó, já vou aproveitando, achei sensacional esse comentário aí. E aqui embaixo vai estar um link também que eu achei essa semana, cara. Até. Muito bom, muito bom. É, um cara de uma banda de death metal aí cantando a música Baby do Justin Bieber. Cara, ficou foda demais, cara. Baby. Clica que você vai ver, você vai achar muito foda. Mas, enfim, continua os comentários. Cara, eu queria pedir pra vocês comentarem só uma vez, porque senão... É porque eu sou fresco, mas sério mesmo. Sério, não é por nada não, mas é que eu acho que pode dar algum problema no sistema, sei lá. Então eu tento comentar tudo que você quiser falar, se comenta tudo de uma vez, por favor. E tipo, o cara comentou em horas diferentes, foi 2h59. Ah, ele foi comentando enquanto ele escutava. Ah. Porra, sabe o que você faz? Você deixa aberta a caixa de comentário. Quando você escuta, se digita, dá em... Não, se tira. Então, caixa... se você quiser, tem um software muito bacana que chama Bloco de Notas. É só digitar na pesquisa do Windows. Tipo, você abre a paradinha de comentário e vai digitando sua opinião sobre tudo. No final, você manda um enter. Mas, por favor, não comente 3 vezes, que essas paradas gambiarras pra ver comentário normalmente dão pau se você acaba indo. E vai também, ó. Você comenta uma vez um pouco. Sempre você comenta um pouco, aí você demora mais 20 minutos e vai lá e 2 pessoas comentam antes de você. Aí o seu comentário fica entre os outros comentários e a gente pode até passar por cima e não ver porque é pequeno. Já pensou se for aquele comentário engraçadíssimo e a gente atribuir ao outro cara que postou no meio do seu comentário, e você vai perder o crédito por ser engraçado, que é a coisa que é mais importante pro cara. Tá vendo? Você não vai ganhar o troféu Rafa de caramba. Nossa, que torto. Ok, então vamos lá. Eu vou tentar ler do jeito que ele tava interpretando. Tipo, não sei o que lá. Ah, eu sempre torci pelos vilões. É tipo o tempo real, saca? Ele também queria participar. Agora, aí ele assim, só fez que agora fez. A gente recebeu uma mensagem do Rick e ele está falando. É, tipo, aqui direto do Twitter, eu sempre torci pelos vilões. E vai estar passando embaixo da nossa telinha aqui os comentários por Twitter e SMS, tá? às 14h59 e 46 segundos. Eu Nossa. Sempre torci pelos vilões. Às 15h12 e 35 minutos, gosto muito do vilão Valentim da trilogia Instrumentos Mortais. Às 15h36 e 2 segundos, o Rick andou para a direita. Mentira. No Smallville, ele vai se tornando vilão. Na nona temporada, ele nem chega a falar nada e fode com a vida de todo mundo. Deixa eu só fazer adendo aqui. Se a gente ler do jeito que ele escreveu, sem a pontuação, vamos ler certinho então, ó. Gosto muito do vilão Valentine da trilogia Instrumentos Mortais. No Smallville, ele vai se tornando vilão. Na nona temporada, quem se tornou vilão foi o Lex Luthor, não foi o Valentine, mano. É, mas ele só colocou ponto, né? Aí foi. Não, ele não colocou o nome do Lex Luthor. Não gosto muito do vilão Valentine no trilogia Instrumentos Mortais. No Smallville, ele vai se tornando vilão. Putz, que letal, não sabia que tinha um Valentine no Smallville. Pois é, é o Lex Luthor que ele quis dizer. A gente tá brincando, né, Rick? Leva na brincadeira. Mas realmente, eu não vi a nova temporada do Smallville. Eu espero que ele tenha ficado um cara muito foda pra compensar aquela careca que ele teve. Isso mesmo. Outro comentário aqui do Gabriel Santiago, ele falou: vilão de anime foda e que todos gostavam era o Kira. Enquanto... Eu falei dele também porque ninguém me ouve. Ele não tava no microfone, tá aqui, não mesmo, cara. E ele falou também a melhor combinação de poder e astúcia que já vi em qualquer anime. É verdade, falou. Olha! Ele falou, baby, yow! Não! Ele falou. E o Freeza era muito foda. Pena que toda vez que ele se transformava, passava uns 4 episódios. E vinha alguém mais forte que ele todas as vezes, enfim. Cara, isso acontece em qualquer episódio de Dragon Ball Z, saca? Em qualquer anime também. Qualquer anime, cara, é clichê. Próximo. Naruto tá lá, blá, blá, blá, blá. Mata o Orochimaru. Do nada chega só o Gaara transformado em Biju de areia e tal, porra. Aí foda com a gente. Pode com a gente. Mas quando vem outro cara mais poderoso, até que é menos humilhante, entendeu? Porque você tá dando surra em um, chega o outro. O pior é quando você tá lutando contra um merda, tipo o Goku. Você é o príncipe dos Saiyajins e aí no meio da luta, em 10 segundos, ele aprende tudo que você não aprendeu a sua vida inteira e ganha de você. Isso é humilhante demais. O Goku era bem merdinha no começo. O Vegeta vinha, era foda, dava 3 peteleco, em 3 segundos o Goku, porra, Kaioken, fudeu. Sacanagem. Isso, e ele lembrando que o Goku chegou pelado nesse mundo e bateu a cabeça e esqueceu que era malvado, cara. Olha que herói esse, né? Nossa, meu Deus. A índole do mexicano. Enfim, ele falou que também o Broly, também, de dois dos filmes de Dragon Ball, era tão foda que até merecia uma vaga no anime. Não merecia ter morrido de modos tão banais. Enfim, mas eu acho o Broly dos filmes, eu acho uma apelação. Tipo assim, Também acho. Não tinha mais nada pro Goku vencer e coloca lá. Beleza, Goku é o mais forte do universo. Não, aí faz um cara fodeloso, monstruoso e fodástico, enfim. Eu acho o Broly uma apelação total, só porque não tinha mais ninguém pra lutar contra o Goku. É tipo a nova vilã da novela, saca? Isso. Nossa. Aquela que vai te bater com uma raquete de tênis no banheiro. É isso que você tava vendo enquanto você não gravava Caramba Cash? Não, você é doido? Tava ensaiando, pô. Aham, tá. Isso. Não, agora uma pergunta, como é que ele morre? Porque eu não vi os filmes, porque, porra... Não, de uma forma banal. Eu pensei o quê? Ele tem um ataque cardíaco ou o quê? Não. Sei lá, o Goku pega uma bolinha de gude, taca nele e ele engasga, pronto. Não. Não que eu. Esquenta não que eu tenho um amigo que sabe. Não, é porque ele era controlado pelo um colar lá. Aí tá. Aí, sei lá, né? Destruído o colar, não lembro do filme, sei lá, eu quero esquecer essas coisas, essas mortes banais. Assim. Não precisa explicar, o Goku mata todos, pronto. Enfim, Goku matou ele de uma forma banal, enfim. É. Goku banal. Isso. Cara, uma curiosidade rapidinha sobre o Broly, você sabe que ele nasceu Super Saiyajin, né? Uhum. A mãe dele deve ter morrido no parto, né? Enfim, ele falou sobre o cast, foi um dos melhores. E esperamos, ou pelo menos eu espero, que Douglas, Buster e Octa participem de outros casts. E eu? E até se tornem membros. Conta com a minha volta. Calma, deixa ele terminar. E até se tornem membros fixos, se não forem ainda. Entendeu? Porque se tornem membros fixos, cara, porque você já é membro fixo. Isso não acontecerá, porque acontece que eu e o Jaider, a gente tem uma briga pessoal, ele não vai com a minha cara, nem eu vou com a cara dele, né, Jaider? É isso aí, cara. Então, pronto. Nossa, é isso aí, cara. Próximo é isso aí, tá certo. Tá legado, tá certo. Enfim, outro comentário aqui do Sakaro. Ele falou, sim, Toguro é o melhor de todos os vilões. Isso é um bom comentário. Olha que beleza. Sim, Toguro é o melhor de todos os vilões. Falou. Noob Mode. Parabéns, Sakaro. É isso aí. Vai ficar se achando pra caralho agora. Tanto uma de noob. Quem é o Toguro? Toguro é do Yu Yu Hakusho. Porra, não assisto tem muito tempo, cara. Não sei de mais nada. Sim. É. Aí, Douglas, tu reclamou do cara que acentua e o cara que coloca letras maiúsculas em todas as palavras que vai escrever? Não, o cara coloca letras maiúsculas em todas as palavras, velho. Todas, velho. Vai lá. E aí, eu não consigo ler, não. Deixa eu ler. Jigsaw é foda. Fato. D. Darth Vader. Darth Vader. Tô parecendo aquela parada que tá de trás pra frente, assim, ó. Darth Vader, um vilão muito foda, mano. Não vi. Ó, Darth Vader, um vilão muito foda, mas no fim do filme, ele não é mais vilão, então ele é vilão por um tempo. Isso é verdade, né? Porque ele não morre, ele ajuda o Luke a matar o Imperador e tal. Pra... gosto muito dos vilões. Sem eles, acho que não existiria filme de ação. Só que acho injusto e sem graça que os vilões sempre se fodem e nunca se dão bem. Mano, se os vilões se derem bem, o Bin Laden domina o mundo, cara. Cuidado com o que você deseja. É. Outro comentário, o Kevin Coppola falou: oi, gente, tudo bom? Quando eu era... De boa, cara. E você? Oi, quando... Fala cara, né, velho? Talvez ele precisa. Quando eu era criança, na maioria das vezes eu torcia pro vilão. Outro vilão épico é o Norman do Psicose, que é um vilão que você nunca desconfiaria e que te mata no banheiro. E de primeira. Oi. De primeira! É, o caramba tá cada vez melhor. Abraço pros caras e beijo pra Ferdi. Ah, e ele deu uma sugestão de tema aqui muito legal, que provavelmente a gente fará em breve. Muito obrigado aí, Kevin. Isso aí. É, último comentário aqui do João. É, vocês esqueceram de falar do Senhor do Fogo Ozai do desenho Avatar, a lenda de Aang. Esse cara é muito louco, moleque. É verdade. Muito bom. Bem colocado, João. Se pode bonito no final, né? Convenhamos. Não, mas o Avatar já era de se esperar. Mais um cara careca. Já falei o que, que os carecas fazem, né? Mas muito foda. Mesmo assim, o vilão. É, o bicho é cabuloso mesmo. Ele falou que também, sim, o Harry Potter e as Relíquias, parte 1, não vai ser em 3D... Vocês podem conferir neste link. Isso, o link está aí embaixo para vocês. E sim, sabe por que, galera, eu estava olhando aí? É porque... São pobres. Não, prometeram um filme para uma tal data. Ou seja, até lá não daria para passar o filme todo para 3D. Ou seja, só vai ser a segunda parte. Eu achei isso ridículo, enfim. Tipo que... Cara, realmente... Falta de planejamento. Isso. Só vou assistir a segunda parte. Steven Spielberg, você tá caindo de produção, cara. É porque eles prometeram pra tal data e não daria pra, sei lá, passar todo o filme pra 3D até essa tal data. Ou seja, pra que eles prometeram, então. Enfim. Tá aí o link embaixo aí pra vocês conferir também. Não queria falar nada, nem decepcionar ninguém, mas eu tô pouco me fudendo se vai ser 3D ou não, porque é caro pra cacete, eu assisto mais em casa baixando por torrent. Então, ó... Isso. Vai ser ou não em 3D? Putz. Pirataria, estamos nós, né? Enfim. É, e ele falou: o cast foi ótimo, abraços. E deu uma outra dica de tema aqui pra gente também. Valeu, galera, que manda dicas aí, né? Tipo, a gente fala, esquece não. A gente tá anotando todas pra futuramente, quando a gente, o nosso estoque acabar, a gente. Dá uma anotando. Isso. Pra gente. A gente gravar sobre os nossos temas que foram sugeridos pela galera. Enfim, cachorro filha da puta que não para de lado. E galera, temos aqui também um comentário de áudio aqui. O Yankee comentou o comentário de áudio. Por favor, escutem agora em 3, 2, 1. Alô, galera do CarambaCast. Tudo bom com vocês? Pois é, eu acompanho aí vocês. Vocês são muito bons, estão de parabéns. Sinto um pouco de falta do Tuti, mas fazer o quê, né? Enfim, eu tava acompanhando aqui o de vilões e eu percebi que vocês... confundiram bastante, assim, o papel do vilão e o do anti-herói. Tipo, isso é normal, mas a maioria dos que vocês falaram aí são anti-heróis e não são vilões de verdade. Mas, continua, né, fora isso, vocês estão de parabéns, curti bastante os outros casts e mando um abraço pro Octa aí, que é meu brother também de Brasília. Na verdade, nós tecnicamente não confundimos o conceito de vilão com o de anti-herói, até porque se você olhar No dicionário, um vilão é uma pessoa que mora numa vila. Então, né, não tem nada a ver. Mas, brincadeiras à parte... Coloca aí a música do Bozo, vai. A parte... Não, é sério, tá no dicionário. Brincadeiras à parte, acho que assim, deu pra entender que o nosso propósito era falar sobre antagonistas. Talvez o nome melhor fosse até antagonistas, né? O contraponto do herói. Não necessariamente, a gente até falou, muitas vezes, se você olhar lá no cast, eu mesmo me referi ao vilão como, às vezes eu falava, esse não é bem um vilão, é um antagonista. Mas o que a gente quer dizer é que é a oposição, é a pessoa, né, que contra quem se luta, né? Então não necessariamente é que ser um vilão mal, tipo... O Coringa, o Batman, porque do jeito que você quis dizer, você quer dizer assim, vilão como aquele cara meio que, sei lá, mal por essência, por natureza, né? Então a gente foi meio genérico sim, mas a gente tinha consciência do significado do que é ser um vilão. Isso, e a gente até falou bem assim, ó, que os que a gente tinha consciência de que seria anti-herói, a gente até peridou e colocou um adjetivo que era veditando, que, por exemplo, a gente não considera o Vegeta um vilão. Mas ele tem aquela coisa meio má e tal. E o contraponto. Pode ser que ele seja um anti-herói. E a gente botou assim, o bicho, então, as pessoas. Esse aí não é um vilão, ele é do parte. Ele é da parte do grupo do Vegeta, né? Dos vegetanos. Então, só pra contar que a gente sabia do que a gente sabe. Mas a gente concorda com o que você quis dizer e é isso aí. Muito legal, muito legal. Valeu por mandar um comentário de áudio. É isso. Outra. Rapidinho, Jair. Cara, se você for mandar comentário de áudio e você for muito maluco. Não manda, tá? Tipo, né? Ou então se controla, tal. Manda aí, o cara mandou, bacaninha, tranquilo. Não assustou ninguém, não deixou a gente sem dormir. Beleza, bom pra todo mundo. Isso, galera. E manda os comentários de áudio aí, pelo menos, sei lá, com 30 segundos. Brincadeira. Não, 30 segundos, um minuto, por aí. Nunca passe disso. Senão não vai entrar no cast de tão longo. Porque, tipo, a gente é meio corrido e não dá tempo de colocar comentários gigantes. A gente é mega corrido pra ficar comentando cada comentário, né? Isso. Mas a gente tenta, a gente gosta muito, valoriza muito, é muito importante. A gente fica aqui atualizando, querendo ver os comentários. A gente, se o seu comentário passou por algum motivo, se tinha comentário demais, a gente não leu de todo mundo. A gente vê aí que já tomou muito tempo a leitura, né? Mas a gente acha importante porque quem comenta quer ouvir, né? A gente lendo vocês e a gente dando resposta, porque do mesmo jeito que é importante pra gente o comentário de vocês, é importante a gente, né, dar o nosso feedback também. Então, às vezes, o pessoal, fica chato, não gosta de ouvir comentário, pode pular, pula um pedacinho e tal, né? Mas eu creio que a maioria do pessoal gosta e é importante. A gente faz o possível pra ler o de todo mundo. Isso. Okay, pule para o minuto 20. Isso, né? Enfim, galera, bom, queria agradecer também todo mundo que comentou e vai comentar nesse próximo cast, beleza? Rapidinho. Outra sugestão que eu vou fazer pra vocês. Se for comentar, eu sei que o formulário não é tão detalhado assim, mas coloca quem é você, quem são vocês, entendeu? Tipo, quer dizer, tipo assim, eu sou o João de Curitiba, entendeu? Eu sou estudante, ou eu sou, sei lá, dono de uma multinacional. tipo. Pra gente saber, né? Não ficar essa coisa assim, comentário. Eu me prostituo, terças e quintas. É bom a gente saber um pouquinho de vocês também, é legal. É porque se vocês conhecem tanto a gente, por que a gente não conheceu vocês, né? Não custa. Acho que é bacana. Também não precisa prolongar, contar que o seu gato morreu quando você tinha 6 anos. É basicão, onde você mora, quantos anos você tem e tal, beleza? Isso daí. Nós. Então, galera, continue comentando e queria agradecer também a galera do Twitter aí, beleza? Que usa a hashtag do CarambaCast, isso mesmo. Queria agradecer pra quem? Pra todo mundo que usa a hashtag aí, tipo, que eu lembro aqui, é Clara Quentel, enfim, quem mais? Mas é todo mundo aí, não estou com o Twitter. Bom, vamos para o nosso tema de hoje, galera. Aí passamos aí uns 20 minutos de comentários ou coisa do tipo, beleza? Então vamos para o nosso querido tema de hoje, que é... Série de comédia? Sim, por favor. Meu Deus, que surpresa. Que surpresa. Por favor, o garoto. Mas Jaider, você não me avisou? Olha o quê? Calma que eu preciso pesquisar. Isso, por favor, o garoto. Garoto mais comediante aqui do caramba. Isso mesmo, já estava sentindo falta disso, mas ele está aqui hoje. Por favor, trote nesse cast de séries de comédia. Caraca, que saudade de ouvir tais palavras. Estou até emocionado. Acho que vou desligar o rádio. Nossa, quem disse, mano? Calma aí, é uma música, porra. É do rock. Que nem o robô, velho, fala assim, nossa, que saudade de deitar as palavras. Acho que vou desligar o rádio. Que nem aqueles moleques da oitava série lendo. Quer dizer, é, tipo, da oitava série e lembra. Eu sou da oitava série, beleza? E eu leio muito bem, eu faço até teatro, porra. Olha que bom. Então vai, continua. Então vai tomar no cu, mas beleza. É. Cara, seriado de comédia, eu sempre fui fã, desde que eu me entendo por gente, principalmente aqueles que passavam, tipo, 4 horas da manhã no SBT. Aqueles que hoje em dia passam na Sony, né? Uhum. E um dos que eu sou fã mesmo, que, tipo, sou fã atualmente, porque até um tempo atrás eu nem conhecia, é Friends, que puta que pariu. Pra mim é um dos melhores seriados, se não o melhor seriado de comédia que eu já vi. Friends é genial, cara. Porra, genial. É uma proposta muito básica, sabe? É tipo, 6 amigos, cada um com sua personalidade, convivendo. E porra, cada dia inventa um roteiro. Cada episódio inventa um roteiro novo, que deixa a série muito interessante, saca? E você, ao mesmo tempo, tipo, pra mim, série que você pode assistir um episódio sem precisar saber da história inteira, só pode ser série de comédia, cara. Eu não sei, tipo House, saca? Eu até gosto de House, mas eu não sou mega fã. Porque, porra, perde a graça não ter uma cronologia. Agora Friends, Seinfeld, Two and a Half Men, The Big Dois Homens e Meio. Se continuar desse jeito, em 5 minutos vai acabar o cast, hein? Mas a gente vai falar deles. Não, então, é o que mas eu tô falando. Mas tipo, assim, quanto a Friends, que eu acho bacana que você falou, é porque, assim, Friends é um humor simples, entendeu? Que qualquer pessoa entende, é um humor do dia a dia, entendeu? Não é um humor específico que você tem que estar antenado. Por exemplo, a gente vai falar mais pra frente, mas um Simpsons. É, quem não tá antenado no que tá rolando no mundo naquela data, não entende as piadas de Simpsons. Assiste, mas não entende, porque Simpsons é um humor crítico, né? Ele critica a sociedade, alguém faz alguma coisa, eles vão lá e criticam no desenho. E o Friends, não, é um humor simples, né? Um humor família mesmo. Você senta, você vê, você olha pra cara do Joey e você começa a rir. Então, eu acho que é um negócio assim, às vezes eu acordo de manhã, 7h15 da manhã pra ir trabalhar, tá passando Friends, né? Então eu tomo café vendo 15 minutos. São 15 minutos divertidos, eu não preciso nem saber sobre o que é o episódio. Então eu acho que esse é o método de Friends. É simples ao extremo e é super engraçado. Então é muito bom mesmo. Ele tem um repertório enorme, né? Caraca, 10 temporadas, 24 episódios cada uma. E não tem um episódio que é ruim, cara. É incrível, é muito bom. Cara, é muito estranho isso. Porque, porra, tanto que quanto mais envolvido eu fico nessa parada de teatro... Legal. É estranho porque, se liga, quanto mais envolvido eu fico nessa parada de teatro, mais eu tento analisar a atuação das pessoas e tal. E, porra, eu fico assistindo Friends, episódios aleatórios várias vezes, e eu não consigo ver um dia, tipo, porque tem as séries que de vez em quando, porra, dá pra ver, assim, mal, mas dá pra ver. Friends, cara, dá pra ver que eles conseguem manter o humor legítimo, saca? Sem a mínima dificuldade. Porra, isso é muito bom. Isso mesmo, Friends, eu acho que eu já vi alguns episódios, assim, não sou tão fissurado, assim. Eu tô vendo, eu acho que eu já vi. Então, eu acho que eu já vi alguns episódios. Enfim, eu não sou tão fissurado nisso. O que eu era fissurado era nas séries que passavam no SBT, isso mesmo. Essas daí eu não perdia nenhuma mesmo. Sei lá, as primeiras, que aí sim eu fiquei fissurado, coisas do tipo, foi O Maluco no Pedaço. Eu achava sensacional clássica, O Maluco no Pedaço. Clássica. Que até o Will Smith era o nome do meu peixe beta, isso mesmo. Caralho, velho! Caralho, tu tinha o bicho peixe colocou o nome do peixe de Will Smith. O peixe, seu peixe usava um boné e balançava a cabeça assim. Não, sério, é não. Maluco no Pedaço foi a série da minha adolescência, muito show. Mesmo que já fosse velha, quando eu assisti, passava no SBT, muito bom mesmo. O Smith é o único ator que consegue convencer em qualquer papel, né? Porque, tipo assim, se tu pegar o Ross do Friend e botar ele com uma escopeta atirando no robô, você vai rir, velho. Não tem condições de você ver aquilo. Entendeu? E o Smith, ele faz comédia e é engraçadíssimo, e ele faz filme de ação ou de drama, igual aquele filme, né, de ele com o filhinho dele lá, que eu não lembro mais o nome agora. E é emocionante. É, A Procura da Felicidade. Isso. Ele é um ator extremamente versátil. Ele consegue fazer os dois lados do papel. E ele começou de baixo, né? Porque esse seriado não era. Ele não era lá essas coisas nessa época. E é muito legal, assim, o Maluco no Pedaço, que eles conseguem manter o equilíbrio entre os personagens. Por mais que seja o Maluco no Pedaço, que é o Will Smith, o principal, o seriado ele consegue manter o equilíbrio dos outros personagens da Tabloso, que a gente conhece o Carlton, o tio Phillips, a gente lembra do nome de todo mundo, porque ele sabe, a gente sabe, por exemplo, nos Simpsons, a gente tem mais foco no Homer e tal, essas paradas, assim. Claro que eles também conseguem manter muito. Mas não, eu acho porque, assim, ele, o Will Smith, a parada não é. Não, as cenas não tem graça só quando tem o Will Smith, entendeu? As cenas têm graça quando tem qualquer pessoa que faz ali qualquer coisa, porque, fica engraçado, é um seriado que mantém equilíbrio muito legal, cara. É, porque, tipo, quando você ouve Um Maluco no Pedaço, você sabe que a série já é focada em um protagonista. Tipo aquela série Fred, saca? Que eu nunca fui muito fã. Porque a série focava muito mais no Fred do que na galera em volta dele. Uhum. O que, já o Maluco no Pedaço, você pensa, porra, que nome meio que egocêntrico, megalomaníaco. Mas quando você vai ver, tipo, a série é toda dispersa entre os personagens. É, e o legal é que, assim, ele é o estranho no ninho. Porque, assim, realmente, ele é o maluco do pedaço. Porque ele veio, ele era um cara pobre, pobretão que veio... Da Filadélfia. Pra morar com o tio, porque... pra ter uma vida melhor, ter um estudo, né? Então você vê que é aquele cara que não tem a menor noção, entendeu? Ele tá na casa de um pessoal muito rico e... Ele, né? É pobrão. Cara, pra mim, as duas cenas que definem o Maluco no Pedaço, um comentário rápido sobre a série, assim, qualquer minuto que aparecesse o Carlton dançando era hilário, cara. Até hoje é a melhor dança que eu já vi. E a segunda, cara, que eu chorava, que era um momento triste da série, mas era hilário. A do tipo basquete. Assim, o Will Smith sempre foi um merda. E aí a única vez que ele tacou na vida foi jogando basquete. Eu lembro dessa, essa foi boa. Mano. E aí ele começou a jogar e o time chegou na final. E o Carlton ficou com inveja, que ele sempre era destaque, né? E tal. Tipo, passa pro Will. É, aí tipo, a estratégia do time era passa pro Will, né? Ele pegava a bola e o treinador ficava, passa pro Will, aí jogava pra ele fazer ponto. No final, cara, eles tinham que fazer a cesta pra ganhar, faltava 10 segundos. O Carlton toma a bola do Will Smith, véio, e arremessa. Aí dá aquele close na bola indo, sabe? E aí mostra, tipo, a bola subindo, aí filma o Carlton e aquela cara dele olhando pra cima, tipo, caraca, eu vou acertar. E a cara do Will, aquela expectativa, a plateia, todo mundo, sabe, meio levantado, meio agachado pra comemorar. Slow motion. De repente libera o slow motion, aí a bola acerta a porta de saída da quadra, velho. Ainda aparece aquela voz bem assim, ó, saída. É. E a porta fica balançando, tipo, o bicho não passou nem perto da teta. Aí, tipo, é uma cena triste, porque eles perderam o jogo, mas você chora de ir, porque o cara não passou nem perto da cara, teta. É porque é muito engraçado que o Will Smith, ele é, né, aquele cara lá do... Até quando aparece o Jazz, é hilário, o Jazz é aquele cara lá, tipo, típico amigo da Filadélfia, lá de onde o Will mora, que é num bairro mais pobre. E quando ele chega lá, ele fica se achando, né? Então, muito massa. E o tio dele, até quando... Aquela cena mítica que o tio chuta o Jazz pra fora, né? Aparece assim, você mostra a porta sem nada. Aí tu já vê que o bicho vai chutar, né? Que aí quase aparece o Jazz. Muito... muito massa, cara. É muito massa. Parece que eu já era... Até não era tão adolescente, era mais criança. E assistia Um Maluco no Pedaço, eu me amarrava. Sempre que eu chegava da escola, Um Maluco no Pedaço, almoçava vendo. É muito bom, cara. Isso mesmo, seguindo a mesma teoria, assim, também, nesse estilo de série, é Eu, a Patroa e as Crianças também, que é isso. Que eu acho a melhor série de comédia. Isso. Pra mim é melhor. É a segunda melhor. Pra mim é melhor. Cara, o Michael Kyle, ele é um ator muito foda, cara. É verdade. Ele sumiu, né, velho? Sumiu. E você sabe que ele, eu acho que vocês não sabem, ele e... Sabe aqueles caras que fizeram as Branquelas? Eles são irmãos, eles são irmãos, cara. São os irmãos Wayans. DNA essa porra. Isso. Eu tô falando, é tudo DNA nessa vida. Se você não nascer com DNA certo, você é um bosta. Douglas, você é um bosta? Você não falou, velho. Eu não cheguei a lugar nenhum, cara. Então você é um bosta. DNA não está certo. Então você é um bosta também, Rafa, porque vocês são irmãos, cara. Mesmo agora, DNA. Eu, a Patroa e as Crianças, cara, é muito massa, cara. Você chora de rir, é lá. As histórias que... É exatamente igual o Tuti falou que você, do Friends, né? Você não precisa ver todos os episódios pra você assistir o próximo. Porque eles sempre têm uma história diferente. São raros episódios que são três episódios que formam uma história, né? Aí, por exemplo, cara, quando eles vão pra praia, igual Chaves. Chaves, você não precisa ver Chaves pra saber, pra decorar as coisas. Cara, cada episódio tem uma temática diferente. Aí, quando eles vão pra Acapulco, mesmo que eles continuem em Acapulco, cada dia em Acapulco é uma história diferente. Cara, isso é meio que um modelo básico para as séries de comédia fazerem sucesso, saca? Porque, tipo, você vê Chuck, saca? Chuck é uma série de comédia e barra ação que não tem tanta credibilidade tanto quanto deveria merecer, porque é uma série genial, porque ela segue muito uma cronologia. tipo, ela tem um estilo completamente diferente, saca? Porque, porra, a série foca no crescimento de um espião, por acaso. Isso. E não foca nas missões dele, mas sim no desenvolvimento dele. Ou seja, se você liga a TV e começa a passar Chuck, você não vai entender quase nada, saca? Você vai entender só que eles estão falando inglês e a legenda tá em português. Porque de resto você vai ficar meio perdido. Eu acho uma desvantagem pra... Porque, porra, ninguém consegue saber o dia exato que começa a lançar a primeira temporada da série pra começar a assistir. Normalmente a pessoa que procura uma série de comédia, ela não tá procurando se fisgar ali pra acompanhar uma temporada. Quando você vai ver um Lost, você já tá preparado pra ver tudo. Porque você sabe que é um foco no enredo e não naquele episódio em si. E aí você vai pro Chuck, você tem esse problema, né? Você não vai rir ali. Porque você não sabe o que tá acontecendo. Então, realmente, o que você falou faz todo sentido. É tipo, cara, é um... Acho que é uma das únicas séries de comédia que você tem que estar completamente entrosado pra achar graça. Uhum, é verdade. Ainda voltando às patroas lá, eu acho que eles deram um upgrade muito grande na filha do Michael Carr no meio das temporadas, você lembra? É verdade, cara. Cara, trocaram pra uma mulher maravilhosa, velho. Que é aquilo, velho? Cara, e ele é genial, velho. Não só as pessoas que... Que não só o enredo também, que são piadas engraçadas e tal, os atores são muito foda, aquela história e tal, muito legal, mas como os atores, eles improvisam ali e fica uma coisa muito engraçada. Por exemplo, quando eles tocaram a Claire, aí tipo, a Claire antes era morenaça mesmo e baixinha, e aí depois tocaram pra aquela Claire lá, lindíssima, né, mais alta e tal, menos morena e muito linda. E aí o pai chega pra filha e fala assim, nossa... Você tá tão diferente hoje, saca? Que tinha trocado. Seu cabelo? Espontânea, cara. Fez alguma coisa no seu cabelo e você chora de rir, velho. Cara, exemplo, aqueles episódios... Existem quantas pessoas imbecis em seriado? Existem tantos, velho. O Júnior também é outro imbecil, velho. Mas você não consegue parar de rir do cara, velho. Quando o pai dá dinheiro pra ele comprar o carro e o filho da puta vai lá e me chega com o carro lá, velho. Quebrando, caindo aos pedaços, bicho, com a máscara, velho. E aí o pai dele fala bem assim, eu falei pra você negociar. E ele, eu negociei, tá vendo? Ele falou que me dava uma máscara e ainda uma corda. Aí, tipo, a corda pra usar de cinto de segurança. Aí, tá vendo, pai? Eu negociei. E, tipo, pai, você chora de rir, velho. Ele é o mais imbecil. Cara, não, os melhores episódios de A Patrulha Criança é quando tinha aquele negão alterofilista, velho. Aquilo, velho, como é que era o nome daquilo? Eurotreino. Cara, vão no YouTube e vejam o Eurotreino, velho. Aquilo é demais. Ah, esse é o Terry Crews, o pai do Chris. Isso. Porra. Era muito bom, era muito bom. Ele fala bom. Assim, ó, toca. Tudo, toca, não, cara. Como é que ele falava? Ele assim, não, ele mexia os peitinhos, né? E falava. Cara. Passava a mulher e ele, toca. Aí o bicho... Não, mas ele falava outra coisa, ele mexia e falava alguma coisa. Virava e falava pro bicho assim, tu quer ficar com o peitoral desse jeito? Aí o bicho, quero. Aí ele mostrava assim, aí o Michael caiu, eu vou ficar com o peitinho desse jeitinho. Aí ele falava, sem dúvida. Sem dúvida. Aí toca. Ai. Aí ele cantava e passava a mulher. Sem dúvida. Aí tu mexia. Igual aquele cara lá do 1 é mesmo o Calvin. Ele é gigante, muito grande mesmo. E aí ele fica. É mesmo, né? Que tem vários clichêzinhos que eles fizeram. E é engraçado, cara, por causa da interpretação. Você vê que tem cena que você vê que foi feito um corte ali, porque neguinho não aguenta gravar, né? Começa a rir, os caras têm que cortar, velho. Não tem condição. Igual quando o Franklin, o cara é o maior possível, mas que deixa você com medo, cabuloso. E aí chega o Franklin, pequenininho, gênio, com um blink do. E o bicho grandão fala, blink do. Hã? É de boa. Meu Deus, cara, esse molequinho aí, ele só faz papel de geninho, tu já reparou? É. Toda série que ele faz, ele é geninho. Não, mas no Heroes, ele fez papel de, tipo, inocente, vítima, saca? Não, mas ele era um super gênio dos computadores também, né? Assim, ele era inocente, mas ele era... acho que, tipo assim, ele só se inscreve pra papéis de QI elevado. O personagem de QI elevado, ele faz. É isso aí. O pior é que, tipo, falta ele ser mó burrão na vida real, saca? Ei, Franklin. Cara, normalmente é sempre invertido. Eu imagino que seja, saca? Buiachaca! Assim como eu imagino que o Joey seja uma pessoa muito culta na vida real. É, exatamente o inverso que ele apresenta no filme. É, tipo isso. Igual aqueles episódios lá que ele vai estar jogando, como é que é, Pebolim, né, Totó? Não sei qual é o nome que vocês conhecem. Futebol lá nos Estados Unidos, mas aqui a gente chama de Totó. Isso, Totó, Pebolim e tal. E aí o Michael Kai é muito foda e ele começa a colocar... Toda vez que ele faz um gol, ele fala Buiachaka! E tipo, tu morre de rir, velho, porque ele... É coisa muito idiota, mas você morre de rir. O bicho fazendo ponto com a bunda, assim. Cara, muito pra gente foda. Não ficar muito tempo nesse mesmo seriado, mas um episódio que eu nunca esqueço é um que ele fala que ele paga uma viagem pra família porque ele quer ficar pelado em casa coçando saco, velho. E aí, cara, ele fala, querida, você tem que ir, não sei o quê, porque eu preciso andar pelado pela casa. Bicho, você chora dele explicando isso pra ela, cara. É muito bom, muito bom. Ele fingindo que tá com hérnia de disco. Muito foda. Cara, não, aí, é... ele, aí a mulher vai lá e percebe, faz fazer chantagem nele, né? Aí fala, pena, amorzinho. Você não pode dormir comigo, que você tá doente aí daquele jeito dele. Eu acho que dá, eu acho que dá. Muito bom, muito bom. Ele chora de rir, muito bom, velho. Ai, vocês sabiam que o ator dele, o Damon Wayans, é gay, né? O pai? Aham. Meu mundo acabou. É mesmo? Meu mundo acabou. É. Porra, meu ídolo, mano. Meu mundo acabou. Ah, cara, só porque ele é gay, tipo, não tem essa esperança. Não, nada contra os gays, não, velho. É só que, tipo, você via ele lá com a... Porra, faz muito tempo que eu não assisto. Com a Jay, cara, faz muito tempo que eu não assisto tudo. Como é que é o nome dele? É, cara, Damon Wayans. Cara, eu olhava ele com a Jay, sério, eu achava um casal muito, né? É, vida, eu pensava, bicho. Caralho, tipo, porra, perfeito. Aí viraram pra ele e falaram, pô, você sabia que ele é gay? Caralho. Ok, pode parar o mundo agora que eu quero descer. É, tipo, caralho, o bicho é gay, velho. Não, mas nada contra. É, não, nada contra, só que, tipo, é... Só que não parece, decepções. Né? É tipo você não, descobrir não que... É tipo você descobrir que a vovó Mafalda era homem, saca? Tipo, nada contra ser homem, mas porque você sempre acreditou que foi uma mulher. Eu acho legal vocês verem que é mais uma comprovação da minha teoria. Que o Michael Kyle é careca e é foda. É só ser careca que o cara é foda, não tem erro. Cara. Isso mesmo. Boom. Próxima série. Próxima série, a gente já fugindo assim um pouco dos americanos, tá? A gente vai voltar, mas calma. Mas vamos para agora pros mexicanos, isso mesmo, que fez sucesso. Que puta que pariu. Chiquititas? Não. Nossa. Chaves e Chapolin, isso mesmo. Bom, na minha opinião, não sei, vocês vão me xingar pra caramba, mas eu achava Chapolin mais foda do que Chaves. Por quê? Eu acho. Calma aí, por quê? Porque, sei lá, a história do Chapolin, tipo, cada episódio era uma coisa totalmente diferente, de produzir um roteiro totalmente diferente. Por exemplo, Chaves não, seguia ali aquela mesma história da vida e tal. Agora Chapolin tinha que ser uma história pra cada episódio. Eu achava isso, nossa, foda, cara. Foda, foda. Polonhos, cara genial, cara. Sério, não existe um cara mais... um cérebro mais desenvolvido do que ele, não. Sensacional. É, porque, tipo assim, o Chaves, ele sempre segue aquela mesma temática, assim. Por mais repetitivo que seja, ainda é engraçado. Não, A Chiquinha sempre chora, o Chaves sempre apanha, sempre apanha de seu Madruga sempre apanha da dona Florinda, e ela sempre recebe flores e chama o carinha lá, o professor Linguiça, pra tomar uma xícara de chá. É sempre assim. Agora, mas já o Chapolin, não. O Chapolin sempre tem uma história diferente, entendeu? Xícara tem de chá? Xícara de café? Sempre... É clichêzinho, cabuloso. Enquanto quando eles não brincam na fonte, eles inventam alguma coisa pra brincar. Cara, e o legal do Chaves é que, tipo, eles se baseiam tanto nos bordões e tal, que só de uma vez eles saírem um pouco do ritmo já fica muito engraçado. Tanto que, tipo, toda vez você ouve, tipo, ah, o professor Girafales chega, encanta a dona Florinda, e aí a dona Florinda cai no desencanto dele. Mas tem um episódio que o Kiko chega e fala, mas de novo flores pra ela? Por que você não traz outra coisa? Chocolate, eu não sei? E aí ele meio que ignora, assim, entrega as flores, e ela não quer entrar pra tomar uma xícara de café. Aí o Kiko, café? Você só sabe fazer isso, mulher? Por isso que ele só te traz flores. Por isso que ele só te traz... Cara, muito genial, porque, tipo... É uma vez a cada mil vezes que eles saem da linha, e isso faz virar a coisa mais especial do mundo. Você começa a rir pra caralho. Muito bom isso. Então. Cara, só um adendo aí, vocês falaram de Chiquititas, bicho. Eu tenho um orgulho tão grande de ver como que a Millie ficou, porque todo mundo era apaixonado por ela quando a gente era criancinha, né? Nossa, cara, aquela atriz ficou muito linda. Meu Deus do céu. E eu sei que também tem, voltando pra esses seriados que passavam no SBT na hora do almoço, aí por aí, né? Que também tem o Arnold, né? Que... Arnold. Gary Coleman. É um seriado, aliás, muito legal, cara. Aliás, durante... O Gary Coleman era um amigo muito próximo do Damon Wayans, tanto que ele dirigia alguns episódios do Eu, a Patrulha das Crianças. E o Gary Coleman é o Arnold. Só pra matar isso, e ele morreu recentemente, né? Morreu, cara, eu ainda tô meio chocado com isso, meu Deus. E a maioria do pessoal não sabe, às vezes, tem pessoal que não sabe que ele é anão, né? Então, porque quando ele começou a fazer o Arnold, ele tinha tipo 15, 14 anos. Só que caralho, o Gary Coleman morreu? Morreu. Anão, velho. Aí, tipo, ele foi crescendo, parece que eles ficaram fazendo a série por 10 anos, né, Tuti? É, isso, aí cara, cresceu, eu não sei bem tipo, o tempo, mas porra, não. É, tinha 20 e tantos anos, só que dava pra ver que ele já tava envelhecendo e tal, e eles resolveram cancelar a série, mas é uma série muito legal, você se diverte, assim, porque eu acho que a televisão tinha que passar, tem algumas coisas que não são tão famosas, e eles preferem passar algumas séries muito famosas que eu não acho tão engraçado, por exemplo, eu prefiro continuar vendo Eu, a Patroa e as Crianças repetido do que ver as versões de Raven. Com certeza. Então... E cara, tava lembrando até de uma participação especial do Gary Coleman no Eu, a Patroa e as Crianças, aquele que o Michael Kyle conta pra Cad a história de quando ela nasceu e tal, aí que ele foi visitar Não foi o Michael Jordan, foi o outro. Como é que é o nome? Porra, aquele jogador de basquete grande pra cacete. Shaquille O'Neal, porra. Fugiu um nome bonito, não tinha nem ideia. Aí ele chega assim, caralho, você é Shaquille O'Neal? Aí, tipo, no final, ele sempre faz alguma zoação, tem erro de gravação e tal. Aí, no final, Shaquille O'Neal atende a porta, em vez de segurar um bebê de brinquedo, ele tá segurando o Gary Coleman, cara. É muito engraçado. Uh-huh. E ele fez isso também no Eu, a Patroa e as Crianças. Em todos os episódios. Então, foi no Eu, a Patroa e as Crianças. Mas ele faz isso em vários seriados, velho. Tipo, participa, sabe? Isso. É, ele é bem entrosado com isso de humor, cara. É muito legal e... Acho que o pessoal... Igual, por exemplo, Dois Homens e Meio. Passa de madrugada. Não, Dois Homens e Meio merece a gente começar a falar de Dois Homens e Meio. Porque é foda, velho. É foda. É a melhor comédia. Você falou pra tuas crianças, tem história e respeito. Mas Joanna Halfman é uma. É porque é uma parada tão inteligente. É engraçado na hora e depois você fica pensando. É um humor muito inteligente, velho. É genial. O Jake, cara. É o melhor personagem. Ninguém percebe. Ele é o cara, melhor. Ele é um gênio. Cara, tipo, nossa, que isso. Tem um episódio que tava passando esses dias na Warner. Cara, eu ri muito. Eu ri até agora. E, tipo, eles estão lá no restaurante. Aí chega a mãe deles com o namorado. E, tipo, porra, fudeu. Bora, vamos nos esconder. Eles estão saindo assim. Aí o Jake tá cheio de espuma na cara. E fala: olha, eu sou um cão raivoso. Cara, tipo, é a coisa mais tosca do mundo. Tipo, The Big Bang Theory faz aquelas piadas super engraçadas e, porra, eu vi ele fazendo sou cão raivoso e eu ri pra caralho. Cara, o melhor é que assim, eu pelo menos, eu sou assim, tem muita dublagem boa, já falei isso aqui. E eu vejo, às vezes, o Joanna Halfman dublado na TV, os dubladores são ótimos, né? Mas o que eu quero dizer assim, é que é um humor tão peculiar que você, mesmo que você não saiba inglês, você tem que ouvir a voz dele falando em inglês e ver legendado. O meu inglês é até razoável, né? Mas mesmo pra quem não conhece inglês, porque, cara, o jeito do Jake falar é impossível de imitar. É muito bom. Tem um episódio que ele chega em casa com a mãe dele vai deixar ele pro pai cuidar. E aí ela vira pra ele e fala assim, você fez seu dever de casa? Aí ele vira pra ela e fala assim, que tipo, que não fez o trabalho ainda não. Aí ela fala assim, mas eu falei pra você fazer? Aí ele olha pra ela e fala, tipo assim, eu não vou saber falar, mas ele fala tipo assim, I think you're getting senile, tipo, que você tá ficando senil, mãe. Cara, e você olha aquilo, você chora de rir do cara, porque ele acaba com a mãe dele, ela não tem argumento, ela, vou embora, chega, não aguento. Ele recebeu lá um prêmio lá pelo Joanna Halfman e tal. Aí ele falou, gostaria de agradecer e fico muito feliz porque agora eu consigo entender as piadas, né? É, que ele tá crescidão agora. Ele tá crescidão agora e tal, virou um Justin. Aí, tem uma conversa que ele tá sentado na cozinha, aí o pai dele tá conversando sobre a ex-mulher. Aí ele tá ficando puto, aí ele muda de assunto. Aí ele vira e fala assim, tão falando sobre a ex-mulher dele, ele vira e fala assim, não, vamos mudar de assunto horroroso. Aí ele olha e fala assim, Jake, como é que você tá na escola? Aí o Jake olha pra ele, pai, eu acho que esse assunto vai te deixar mais feliz, não. O Jake é muito inteligente, cara. E porra, tipo, porque Friends e, sei lá, Eu, a Patroa e as Crianças, beleza, família normal e tal. Agora, Joanna Halfman é tipo as coisas mais bizarras, saca? É um bêbado incontrolável e ninfomaníaco Não, ele é o comedor, né? Porque ele é o cara que pega todas, né, velho? Comedor, um hipocondríaco foda, muito hipocondríaco. Muito cara, hipocondríaco. Muito paranoia. E nerdzão cabuloso que não entende as mulheres, né? Cara, e a Berta é demais. Cara, é um complemento. Sério, muito bom. Tipo, ela é a cereja do Sunday, saca? Exatamente. Tem um episódio, não sei se tu lembra, Tutu, que ela tá sentada, tipo assim, o não sei quem tá namorando, não sei se é o irmão do Charlie, e aí eles querem conversar com ele. Aí ele entra na sala assim, aí tá o Charlie, tá a mãe, tá a Berta e aquela mulher que é apaixonada no Charlie. E aí eles falam. A Rose, assim, ah, eu sei que episódio. O que que tá acontecendo? Não sei o que. A gente quer conversar com você, a gente quer te aconselhar, não sei o que. Aí ele olha pra Berta e você. Aí ela fala assim: não, tô só esperando minha torrada. Aí a torrada explica, cara, tu chora de ir. É muito bom, velho. Eu lembro, cara. Passou esses dias também na Warner. Cara, é muito bom, velho. Até o plim da torradeira é engraçado. Não tem condições de alguém. E é uma curiosidade é que é o maior salário de ator hoje pago em seriado é o do Charlie, você sabe, né? Tô ligado. $800,000 por episódio ele ganha. Caralho! Foda, o cara tá sempre envolvido com drogas e bebida, é foda. Ele isso. É completamente louco, ele é foda, mas ele é completamente louco. E é $800,000. Ele ganha mais que o Jack Bauer, mano. Como é que alguém ganha mais que o Jack Bauer? Cabuloso, né, velho? E falando então também desses seriados que passam a tarde aí, porque o Two and a Half Men, pra mim, um único problema que eu acho que eu tenho certeza absoluta que o SBT ia ganhar muito, mas muito dinheiro mesmo se ele passasse pelo menos um pouquinho mais cedo, velho. Se ele passasse isso aí... A galera brasileira, ela ainda não aprendeu o que que dá audiência, né, cara? Porque se eles tivessem aprendido, eles já tinham parado de fazer novela há muito tempo, né? Mas, enfim... Então, eu acho também que tem um que é massa, que não é, que é um humor também inteligente e tal, e que conta a vista, porque conta a vida do cara, né? Talvez nem seja real todos aqueles episódios, mas é muito engraçado que o ator, por sinal, ele é muito foda, né? Que é o Chris Rock, né? Que é todo mundo odeia o Chris, né? E ele que escreve tá, umas paradas, ele que é o diretor. E você vê assim, ele contando, e tem um humor diferente, né? Porque como ele, o Chris é uma criança, aí ele começa a imaginar coisas. Teve um dia que eu ri pra caralho que o Chris fala, que o bicho fala bem assim, né? E eu fiquei com tanto medo. Porque minha mãe disse, Chris, eu vou te bater tanto que você vai virar um branco. Aí, tipo, mostra, assim, na imaginação do Chris, o Chris tomando um tapa e voltando em um japonês no lugar do bicho, tá ligado? Cara, muito forte. Foi até aquele episódio que o pai dele fala assim, foi tudo bem passando o carro pro outro lado da rua. Tipo, o Chris tinha dado uma volta com o carro, quebrado o carro e pedido pra consertarem o carro. Aí ele, não, foi tudo bem. Aí o Chris Rock narrando, se bem que eu pensei muito bem antes em falar a verdade pro meu pai. Aí, cena alternativa, não, pai, na verdade eu peguei seu carro, dei uma volta pra cidade, ainda quebrei o motor dele, paguei R$5 pra um zelador do colégio poder consertar ele. Aí, tá tudo bem assim? Não, tô tudo bem. Aí dá um close do lado de fora da casa dele, assim, um boneco com as roupas do Chris voando por fora da janela. Uhum. Sabia que a mãe do Chris, ela ganhou o Globo de Ouro, sei lá, alguma coisa das séries lá, de melhor atriz de comédia? Cara, o que... Cara, então, o massa da comédia do Chris é que você vê que ele sofreu muito quando ele era criança. É engraçado, mas é um sofrimento. Tem um episódio, velho, que o pai dele, se não me engano, manda ele comprar um bilhete de loteria. E ao invés de comprar o bilhete de loteria, ele vai jogar no fliperama pra defender a honra dele, porque ele perdeu pro cara e não podia aceitar, ele tinha que ser o melhor. E aí ele compra a porra do negócio e joga, e aí não faz o jogo. E ele, foda-se, porque o meu pai nunca ganha, e aí o pai dele ganha, velho, e ele compra o bilhete. Vê assim, tipo, aparece os números que ele colocou, só que o cara não botou pra... Exato, pra ele fez a aposta. O pai dele falou, esse número aqui, ele sempre joga o mesmo número. E é isso quando finalmente deu, cara. Depois de anos. Everybody, Queen. Não queria, não poderia perder a sua invencibilidade no asteroide. É, muito foda. Não podemos deixar de falar de Big Bang Theory, né, cara? Que tá estourando aí de fazer sucesso, é muito bom. E é um seriado que eu gosto porque é um humor escrachado mais em relação aos nerds, né? E, assim, meio que a galera que assiste começa a ver. Que todo mundo que eu comento da série fala, pô, mas negócio de nerd, coisa chata. Mas não é, e o pessoal começa a assistir e acha muito engraçado. Então, é um humor diferente, né? Você vê que tem episódios... Que só entende quem é mais, assim, é mais novo mesmo, né? Tem episódio deles jogando Halo, por exemplo, eles têm a noite do Halo, né? E tem a mulher, aquela loira linda, maravilhosa, que não é nerd, e você vê a Penny. Né, a Penny, que é assim, também é a cereja no sorvete do negócio. Não, mas depois no começo ela começa a ser principal também, velho. Ela, o Sheldon, né? Ele, pra cara, mim, depois nas próximas temporadas, nas terceiras temporadas dos segundos, ele fica o principal. Toda série tem que ter contraponto. Cara, realmente, eu não consigo enxergar o Sheldon como principal, sabe? Eu vejo um esforço enorme da série pra focar no Leonard como principal. E o Sheldon como, tipo, o adendo que dá a graça, sabe? Não que o Leonard não seja engraçado, mas, cara, o Sheldon, tipo, é o melhor personagem, cara. É muito engraçado, cara. Ele é muito bom. Ele também ganhou o prêmio de... junto com a mãe do Chris lá, ele ganhou. Do melhor ator, tipo, foi ele que ganhou. Na quarta temporada, eu já vi um episódio, porque eu sou louco pela série e eu já baixei na internet. Tem uma hora que o Leonard começa a contar, tipo, de maior lance que tá acontecendo entre a galera, assim... Aí o Sheldon vira pra ele e pergunta assim, mas por que você tá me contando isso? Aí ele vira, e a Leonard só olha pra ele e fala assim, é que seus movimentos parecem tão reais de vez em quando que eu esqueço que você não é humano. Cara, e tipo, aí dá pra ver, o Leonard, ele é tipo o fio da meada do Sheldon, sabe? Tem um episódio que o cara tá triste porque terminou, um deles, um que veste com roupa anos 70, anos 80. Howard. E o Howard. Aí ele tá triste porque ele terminou com a mulher lá, e aí os caras vão num cassino lá, e aí eles vão falar com a prostituta, cara, pra contratar ela pra dormir com o cara. Cara, e assim, eles não sabem, eles não conseguem se expressar, aí tem um que não consegue ficar com vergonha, e o outro que é escrachado, foda-se. Entendeu? Aí tipo, ah, a gente tava pensando se você não é uma, aí ele para e o outro, prostituta, tá? E aí daí a pouco eles contratam ela e fazem o esquema, mulher perfeita pro cara, aí ele começa a conversar com ela, passa 5 minutos, ele vem naquela cara de puto assim, e fala sério, vocês armaram isso aí, né? Aí os caras finalmente admitem, né? Pô, realmente, foi mal, a gente contratou ele. Ele, obrigado, e volta. Tipo, foda-se. Não, tipo, é muito bom, cara. Muito inteligente. É muito legal, cara. Quem não legal. Viu, veja, porque é muito engraçado. É isso mesmo. E a gente tem que falar pra mim também da última... Finalizar com chave de ouro. Com a série que não tá aí à toa por tanto tempo, né? Se faz tanto sucesso e tem tanto tempo que tá aí, tem quantas temporadas? 10 temporadas, né? É porque realmente uma das melhores séries, que é o Simpsons, né, cara? Cara, muito 10 foda. Temporadas jamais, são 22, cara. São 22? São muito mais, Chupa essa, Rafael fala merda, próximo. Nossa senhora. Cara, você deu metade da relevância dos Simpsons pra eles. E tem filmes muito bons dos Simpsons, né, cara? Tem até quem viu aquele... Eu não sei se quantos filmes tem, mas o último que eu vi é aquele que eles jogam uma cúpula de vidro em cima da cidade. Eu acho que esse é o único filme deles, se eu não me engano. É, o único filme deles. Falou assim que eles demoram 20 anos, né, pra fazer o filme. E aí, depois no final... Não, no um episódio depois do lançamento dos filmes, né, aí do filme, aí o Bart tá escrevendo assim no quadro. Prometemos que não faremos mais... não demoraremos mais 20 anos para fazer um filme. Cara, o quadro do Bart é uma coisa... O negócio já é genial desde a abertura. O quadro do Bart é foda. Cada episódio você fica esperando pra saber o que ele tá escrevendo. E até a abertura é massa, velho. É muito bom. Ele e assim, muda. Cara, ele... No filme mesmo... É porque assim, o Simpsons é uma comédia crítica, né? Como eu já tinha comentado no começo. Ele não é uma comédia simplesmente pra você rir. Porque além, você ri e fica mais engraçado porque você vê que é uma crítica direta a diversas coisas. Ao jeito americano de viver. Às vezes um artista faz uma merda, eles criticam no seriado. Então assim, a simplicidade das coisas. Às vezes, por exemplo, no filme, quando o Bart tá brigado com o Homer, e aí ele quer ser filho do Flanders, né? E aí a cidade tá coberta com aquela cúpula de vidro, aí o Homer chega todo triste nele com a moto e fala assim, pô, filhão, vamos comigo, com seu pai e tal. E ele fala que não, que agora é ele, dá um passo pro lado do Flanders. E aí ele fala assim, eu deixo você levar a bomba. E ele pula na traseira da moto e você é o melhor pai do mundo, entendeu? Tipo, não, aí ele fala bem assim, ó, o idiota me conhece. Aí pula, entendeu? Não, eu tava lembrando também de uma das melhores cenas, tipo, do Simpsons, legítima de qualquer episódio do Simpsons, que eles chegam assim, tipo... normais numa loja e eles estão sendo procurados e tal. Aí o cara, o que que posso ajudar? Aí eles olham assim, eles juntos assim, olham uma foto com eles desenhados assim, procurados. Aí o Bart vai todo malandro assim, passa por baixo da parada, rabisca e tal. Tipo, coloca um cabelo gigante no Homer, na foto que tá de procurado assim, e volta assim. Aí do nada entra uma família igual a que o Bart rabiscou assim, então olha lá, estão eles. Cara, é genial. Cara, é foda. Tem detalhes que você ri. O Flanders tá. Ele dá uns itens pra Marge usar no bazar dela. Aí ele vai lá e compra as próprias doações dele. Entendeu? Aí, tipo, ele pega e sai cantando, ele doou um CD, ele sai cantando a música do CD e pega um regador. Ele doou, tipo, um regador e um CD. Aí ele, nossa, meu regador e meu CD, eu vou precisar muito disso. E aí ele compra e sai andando, a Marge para olhando assim, sabe? E aí aparece a casa dele com 4 janelas. Aí, tipo, corta o áudio, ele abre a janela, ele tá cantando Rega Planta. Aí fecha a janela, corta o áudio, ele vai pra outra. E você já sabe que ele vai aparecer lá cantando de novo. E mesmo assim você acha engraçado, é muito bom, cara. E tem umas críticas nos Simpsons também que são muito, muito legais, cara. Por exemplo, tem um episódio que foi muito engraçado. O Bart meio que arrumou uma namoradinha lá e tal. E aí o Bart tá brigando com ela, discutindo com ela, e ele vai lá e cai assim do telhado e pá, cai lá assim, meio que morreu, né? O Bart morreu. Aí ela, ah não, seu idiota, você morreu, eu amava você. Aí ele vai lá e respira assim, ele tá respirando? Idiota, haha, e começa a rir, entendeu? Mas se você for perceber, a crítica é tipo isso, velho. A galera só fala que gosta quando perde, não é não? Então a crítica é muito foda, cara. Pô, eles fazem também algumas críticas bem mais profundas, saca? Não, sim, mas eu tô... Porque é não, eu tô ligado. Porra, e cara, o legal dos Simpsons é que eles contam com a aparição de muitos famosos, tipo, porra, inúmeros, saca? Paul McCartney, John Lennon. Um dos episódios dos Simpsons lá também, que eu achava genial também, é quando o filho do Flanders, tipo, ele tinha medo de altura e tal, ele perde o medo de altura, aí a Marge fala, ah, ele é corajoso, que não sei o quê. Aí ele fala... Mas o que é corajoso? Aí o Bart fala, é gay. Aí ele grita, pai, eu sou gay, pai. Aí ele fala, não! Isso é sensacional. Bom, galera, terminando o cast por hoje aqui. Isso mesmo, faltou muita série de comédia ainda. Eu só estou prevendo comentários de galera aí citando os casts, as séries. Seriados que a gente esqueceu. Seriados que a gente esqueceu. Mas é porque já estamos no... E 5 segundos, nem vou comentar ela não, porque essa tem que... é produção nacional e é muito boa também, cara. Tá no YouTube aí, vejam, pessoal. Diga. Fartoba, valeu. Nossa. E vamos terminando por aqui, galera, já estamos estourando o tempo aí, mas comente então as séries que a gente não comentou aqui, tranquilo? Bom, então para terminar, por favor, conclusão, Rafa. Pois é, cara, porque eu gosto muito de ver essas séries, né, cara? Principalmente que você não precisa seguir aquela linha e tal. Então, marca muito, que principalmente quando era. Chegava da escola, tá lá cansadão, aí tu vê lá um maluco no pedaço, e a patrulha das crianças. Tu chora de rir, velho. São as coisas, aquela coisa mais idiota do mundo. Aí depois tu comenta com seus amigos. É muito foda, cara. Eu acho as séries de comédia, são aquelas séries. Eu gosto muito de tudo que é de comédia, então. Será por quê? Então eu acho que todas essas séries que a gente falou aí merecem ser olhadas por vocês aí, porque são séries muito engraçadas, vão morrer de rir. Isso aí. Tuter? Eu tava pensando, eu queria ficar por último, porque normalmente chega nessa hora eu não sei mais o que falar, porque, porra, falou tanta merda que agora eu já esqueci de tudo que eu falei. Mas, porra, eu sou um fanato de séries de comédia, eu sou um fanato de séries, eu sou um fanato de não fazer nada além de ver séries. Tanto que, porra, eu sei o nome dos personagens de qualquer série de comédia que eu digo que sou um fanato, obviamente. É isso aí. Tamo aí. Nossa, tô morrendo de sono já. Cara, só um comentário especial. Tipo, depois que a gente começou a comentar de Simpsons, eu tô começando a baixar a 21ª temporada deles. Já baixei o primeiro episódio aqui. Muito foda. Douglas! Eu acho assim, é aquela história, não tem muito o que falar sobre a comédia, todo mundo gosta de rir, né, todo mundo acha divertido, eu acho que o humor ele vai muito além só dos risos, como a gente falou, tem muito humor crítico, muito humor inteligente, a gente tem que se abrir mais, né, não é porque uma série é série sobre nerds, não quero ver, é uma série sobre médicos, não quero ver. Vai lá ver, o pessoal fala que é bom, o pessoal tá rindo aí, não é à toa não, é porque é bom mesmo, né? Às vezes o pessoal, não gosto de filme do Jim Carrey. Porra, se o cara levou 750 milhões de pessoas pro cinema, é porque é bom, cara. E se você não gosta, você é maluco. Então, abrir mais a mente e ver essas coisas que a gente recomendou, vale a pena, vocês vão gostar bastante, é bom pra sair da rotina. Isso aí. Não tem o TV a cabo, não é desculpa desde o advento da internet, tá? Isso. Porra, só assisto série na internet. Tipo, assisto o Channel Half eventualmente no, na TV. Eu sou pirataria liberada, enfim. Bom, galera, então vamos terminando o cast por aqui. Está na vista. Fui! Ai, caramba! Que tiveram um trabalho cenográfico fantástico. Fantástico. Caralho, não tô conseguindo falar fantástico. Fantástico. Não é. Deu looping, velho. Deu papo. Fantástico. Cara, porra. Ai, caralho. Vai, vai, vamos concentrar. Ладно, сейчас. Если вы уже ему отмечали, или обратно, что вообще с ныне возникли.